Meus amigos e meus irmãos, Deus está presente. Viva Jesus! O Cristo está distante e já vem em nossos corações para sempre, para sempre, para sempre, para sempre. Vamos continuar estudando o Apocalipse de Jesus. Apocalipse de Jesus, o Cristo de Deus, mas para os simples de coração. Por que é que nós damos tanta atenção ao Apocalipse? Por que que nós damos tanta atenção ao livro das profecias finais? João Evangelista é uma grande figura da história religiosa da humanidade. Mas o Apocalipse é de João Evangelista? O Apocalipse, afinal de contas, é de quem? Jesus. Porque logo no princípio do livro da Revelação, vocês podem ler no capítulo primeiro, é bom repetir. Já dizia Napoleão Bonaparte que a melhor figura de retórica é a repetição, quer dizer, a melhor figura do discurso, retórica é discurso. Eu estou falando para os simples. Simples não tem obrigação de saber o que é retórica. E muita gente que não é simples sabe o que é retórica, o que significa retórica, mas não pesca nada de Apocalipse. Então é preferível você ignorar o que é retórica e aprender do que não saber Apocalipse. Hoje você sabe que retórica quer dizer discurso e que o Apocalipse é de Jesus Cristo, como está aqui o título, o autor e o assunto do livro. Revelação de Jesus, o Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, Jesus, enviando-as por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. Como é que a gente vai temer um livro que no versículo 3 do capítulo 1 diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro e guardam as coisas nele escritas, pois o tempo está próximo. É um livro para ser amado. Logo de entrada, lança sobre nós, não uma maldição, mas uma bem-aventurança. E depois, na visão de Jesus glorificado, que até citei no programa anterior, seu nono, o décimo, décimo primeiro. São os três primeiros dessa passagem, a visão de Jesus glorificado. Vocês veem que coisa maravilhosa. Eu, João, João evangelista, o evangelista profeta, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus. Assim que temos que ser uns para com os outros. Fraternidade, ecumenismo, corações abertos, porque se os religiosos derem o exemplo da violência constantemente, não vai sobrar ninguém para contar a história. Zarú tinha razão quando afirmava que o maior criminoso do mundo é aquele que prega o ódio em nome de Deus. Mas nós vamos ver, eu estou lendo esses três versículos, para que vocês possam ver que Jesus é realmente o autor próximo a nós do Apocalipse. O grande autor é Deus. Jesus é o coautor do Apocalipse, digamos assim, para todo mundo entender. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta que me dizia: o que vês, escreve em livro e manda às sete igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vamos prosseguir na leitura. Versículo 12 em diante. E me voltei para ver quem falava comigo. E assim voltado, vi sete candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares, quer dizer, vestes sacerdotais, para cerimônias notáveis e extraordinárias, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Geralmente os sacerdotes tinham essa cinta à altura dos rins. Se está à altura do peito é porque a mensagem é elevadíssima. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, quer dizer, transparente, clara, limpa. Os olhos como chama de fogo, tudo vem porque tudo iluminam com a verdade de Deus. Quem pode se esconder do fogo da verdade de Deus? Os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, quer dizer, firmes os pés. A voz, como voz de muitas águas, uma voz potente, que ninguém pode alegar que não escuta. Tinha na mão direita sete estrelas, sete espíritos de luz, das sete igrejas da Ásia. Ásia Menor, parte hoje da Turquia. Imagine se Jesus ia falar somente para a Ásia Menor. Hoje as sete igrejas estão espalhadas pelo mundo. São a ciência, a religião, a filosofia, a política, a economia, a arte, o esporte, tudo que é construção do pensamento humano e que deve ser cada vez mais espiritual. Já falamos sobre isso. O ponto hoje não é esse, mas eu estou aqui provando que o Apocalipse é de Jesus. E vou explicando pequenas passagens, pequenas explicações às passagens. E da boca saía-lhe uma espada afiada de dois gumes, é a arma do pregador. de dois gumes, porque Jesus prega para os seres da terra e para os seres do espaço que existem, tanto que o profeta Isaías diz que no juízo final, capítulo 24, versículos 20 e 21, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, a terra cambaleará como um bêbado, ou bêbedo, como quiserem os turistas, balançará como tenda, a sua transgressão pesará sobre ela. Ai, é o peso do pecado. Já disse que eu não gosto dessa palavra, pecado gira logo em torno de sexo. O pessoal fala em pecado, não sou eu que estou inventando. Tu vai que diz assim, sexo. Sexo é criação divina. O mau uso dele é que é uma coisa reprovável. A sua transgressão pesará sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Naquele dia, o Senhor julgará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. Então o céu não é um dormitório. A vida espiritual não é uma abstração a continentes, a coisas extraordinárias no mundo ainda invisível aos nossos olhos materiais tão restritos. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Logo que o vi, caía a seus pés como morto. Ele, porém, colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Fui crucificado, mas eis-me aqui. Estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Quer dizer, é o Senhor da Justiça, que tem autoridade para isso, teve autoridade para abrir o livro. João chorou desesperado numa passagem do Apocalipse, que não achava ninguém capaz de poder abrir o livro, nem na terra, nem no céu da terra, até que surgiu um, Jesus, que tinha essa autoridade que sofreu por nós. Fui crucificado, mas eis-me aqui, estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das sete estrelas que viste na minha mão direita e os sete candeeiros de ouro, as sete estrelas são os sete anjos das sete igrejas, quer dizer, que inspiram e comandam as sete igrejas, e fazem os habitantes das sete igrejas corrigirem-se dos seus erros. E os sete candelabros são as sete igrejas do Senhor. Quer dizer, essas luzes não podem se apagar. E uma igreja no escuro é uma coisa muito séria. Por isso que na carta à igreja em Éfeso, ele nos aconselha a não abandonarmos a primeira caridade. E a pessoa chega à missão toda cheia de ânimo, de tantas coisas, de repente é uma calúnia aqui, é uma infâmia ali, é uma perseguição ali, adiante, é um sofrimento acolá, e as pessoas vão perdendo o ânimo. Mas como? Se na carta à igreja em Esmirna, ele anuncia as dores que todos teremos que passar nesta vida. Mas diz assim no versículo 10: não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Versículo 11. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá o dano da segunda morte, quer dizer, da morte moral. Governantes do mundo precisam saber dessas coisas. Os estadistas, os presidentes, monarcas, primeiros ministros, ditadores, chefes religiosos, para saberem governar os seus povos e os equilibrarem nos momentos das grandes transformações que ocorrerão, como já estão se dando na terra e no céu da terra. Como nós já dissemos, citando o livro de Isaías, capítulo 24, versículos 20 e 21. A terra cambaleará como um bêbado, balançará como tenda, a sua transgressão pesará sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Mas naquele dia o Senhor julgará no céu as hostes celestes e os reis da terra na terra. A humanidade recebe o que planta, o que semeia. E a semeadura, falei para vocês pensarem, aqui não tem nada que ser tropeçante. E a semeadura tem que ser a melhor possível. É preciso que a humanidade tenha humanidade. Sêneca, no seu famoso ensaio sobre a humanidade, pergunta: não sou um homem como tu és um homem? Por que me negas a minha humanidade evidente? Realmente falta a humanidade à humanidade. Sabia o velho Sêneca. Vou repetir as perguntas para vocês pensarem. No ensaio sobre a humanidade. Não sou um homem como tu és um homem? Por que me negas a minha humanidade evidente? Por que me fazes passar fome? Por que não me educas? Por que me fazes sofrer? Por que me matas de fome? Por que me deixas sem um local para eu reclinar a minha cabeça? Para eu criar minha família? Por que me negas o trabalho? Por que me negas a salvação pelo conhecimento da verdade? Por que me negas um pedaço de terra? Por que me negas o amor universal? Porque não usas a fraternidade mais que como ética, como lei moral, mas como estratégia para que tu também possas sobreviver? Porque do jeito que o mundo anda, a Guerra Fria acabou? Há um perigo de uma guerra quente, eles continuam se armando. Por isso cabe bem aqui Luiz de Camões, nos Lusíadas, canto primeiro, estrofe 105. Ó grandes e gravíssimos perigos, ó caminho da vida nunca certo. Sim, porque a humanidade não leva a sério quando Jesus diz que ele é a luz do mundo. e que devemos aproveitar enquanto ele aqui se encontra, e ele se encontra através do Evangelho, do Apocalipse, dos Atos dos Apóstolos, da Palavra dos Profetas, das Epístolas dos Apóstolos. Profeta Isaías, capítulo 8, versículo 1, Velho Testamento da Bíblia Sagrada, e o Senhor me disse: toma um livro grande e escreve nele em estilo de homem. Por isso eu digo, o Apocalipse permeia toda a Bíblia Sagrada. Isaías já escrevia um livro grande e em estilo de homem, para que o homem compreenda as profecias, que não podemos perder de vista. Preciso que observemos essa temática iluminada do Cristo para não levarmos na cabeça cacetadas da vida. Porque assim é também com a nossa vida. Mas temos que perseverar. E se alguém diz: ah, eu tentei e não consegui, isso é falso. Eu digo: não é falso não, meu irmão, não é falso não, minha irmã. É que vocês querem persistir na fragilidade. É necessário que tenham persistência. O Apocalipse manda perseverar. Jesus manda perseverar. Na igreja de Esmirna, capítulo 2, versículo 10. Ele diz, é bom repetir: ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Quer dizer, seja perseverante. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. União das duas humanidades. Vem tratando vários programas, não é? Mas para que haja a união das duas humanidades, sem interferência dos três espíritos semelhantes a rãs, espíritos imundos, nós temos que levar em consideração o que diz João na sua primeira epístola, capítulo 4. O que ele diz lá? Vamos ver daqui a pouquinho. Apocalipse de Jesus, segundo João, capítulo 16, versículos 12 a 16. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair três espíritos imundos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestimentas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram no lugar que em hebraico se chama Armagedom. Essa passagem aqui é riquíssima. São espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis de todo o mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Mas como nos livrarmos da influência desses espíritos imundos, semelhante a rãs, que saem da boca do dragão e da boca da besta e da boca do falso profeta? Deus deixa seus filhos abandonados? Claro que não. Jesus diz lá: não vos deixarei órfãos e estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a todo espírito, mas provai se os espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Como conhecê-los? Jesus disse, por suas obras, por suas obras. Oração e vigilância, diz o Cristo. Orai e vigiai para não cairdes em tentação. Não é preciso coisa parecendo atos de mandrake, gestos, nada disso. É só entrar na sintonia de Deus, do Cristo, do Espírito Santo, da Trindade, do bem, para valer. E aqui está a resposta de tudo. É aquele tipo de coisa. Diz-me com quem andas, eu te direi quem és. Andemos sintonizados com nossos anjos guardiães, pedindo ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo que os ilumine, que dêem paciência a eles, para que nos acompanhem sem desânimo. Porque quantas tristezas provocamos aos nossos anjos guardiães. Por isso a oração é tão necessária. Oração e vigilância. Vigilância e oração. No próximo programa, nós vamos dar a palavra ao Chico Perioto, mas agora nós vamos fazer o que estamos aconselhando a todos. Nós vamos orar. Orar, orar, orar. E cada vez mais orar, orar, orar, dizendo a Jesus: Senhor, creio, creio, creio, creio, eu creio em ti, Jesus. Nós cremos em ti, Jesus. Por isso vamos entoar a tua prece ecumênica, o Pai Nosso. Pai Nosso, não é Pai meu, é Pai de todos. Somos todos membros da raça universal dos filhos de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoarmos as dos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.